Boa noite e sejam bem-vindos a Alto Mar. Esta semana vamos navegar por músicas folk, essencialmente. Vamos começar já com Elliott Smith. Vamos ouvir música sua de 97, do álbum Either Or, um dos apenas 5 álbuns que editou numa carreira que foi bastante curta. Vamos ouvir aqui Ballad of Big Nothing. Estamos a ouvir a guitarra e voz de Elliott Smith. Começa assim a viagem esta semana. Fiquem por aí. De Elliott Smith, com certeza vamos voltar à sua música. Elliott Smith, que teve uma carreira curta, mas autêntica como poucos. Bem, vamos continuar, vamos até à Escócia, ter com os Bell and Sebastian. Is it wicked not to care when they say that you're mistaken, thinking hopes is not of dreams that aren't there? Is it wicked not to care when you've wasted many hours talking endlessly to anyone that's there? I know the truth awaits me, but still I hesitate because Is It Wicked Not To Care, com a voz doce de Sarah Martin, dos Bell & Sebastian. Vamos voltar ao álbum que ouvimos agora, lançado em 98, chamava-se The Boy With The Arab Strap, e merece que voltemos a ele de facto. Vamos ouvir Zimmerstein, do mesmo álbum. Música dos Bell & Sebastian. E assim nos despedimos da Escócia e destes amigos Bell & Sebastian. Vamos agora ouvir In the Aeroplane Over the Sea, a música que dava nome ao álbum dos Neutral Milk Hotel. Até já ouvimos músicas de esse álbum aqui em alto mar. Vamos agora ouvir a música que dava nome ao álbum. In the Aeroplane, Over the Sea, dos Neutral Milk Hotel, era quase um álbum de culto. Vamos ouvi-los. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Já referi à música que dava o nome ao álbum In the Aeroplane Over the Sea, bastante inspirado nos diários de Anne Frank e que acabava por ser um símbolo para a música lo-fi, álbum que foi gravado quase de maneira amadora. Vamos agora ouvir os Microphones, continuar a nossa viagem. Esta chama-se I Want Wind to Blow. Golden sun, the sound of blossom lights, there's sacrifice, there's hard feelings, there's pointless waste. Foram os The Microphones, banda dirigida por Phil Elverum, ele que, entretanto, dá pelo nome de Mount Eerie. Os The Microphones já acabaram. E vamos continuar agora a ouvir os El Atengo, uma das bandas que, na minha opinião, são mais desvalorizadas. Vamos ouvir My Heart Not In It, música de 2015 da banda. Since you left me, I've been out with other guys, but they don't see the love light shining in my eyes. And when they want to kiss goodnight, I just can't seem to do it right. My heart's not in it, oh no, my heart's not in it. Oh no, 'cause my heart's still belongs to you. Cause when I think that someone else has won my heart, I find it's only wishful thinking on my part. And there's just nothing I can do to get that feeling I had with you. My heart's not in it, oh no, my heart's not in it, oh no, cause my heart still belongs to you. Doing fine, it's just not true. I may run with the crowd and stay out late, but baby, let me set me straight. My heart's not in it, oh no, my heart's not in it, oh no, cause my heart still belongs to you. Esta doce My Heart's Not In It dos Yola Tengo. Vamos agora dar aqui umas cambalhotas no tempo. Vamos até 72 ouvir o álbum Pink Moon de Nick Drake. Vamos ouvir a música Place To Be desse mesmo álbum. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm only seeing face to face. And now I'm only green, greener than the hill, where flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be. Nick Drake foi um dos não assim tão raros casos em que um artista apenas tem sucesso depois da sua morte. Ele acabou por morrer bastante cedo e, enquanto vive, não conseguiu vender mais de 5 cópias de cada um dos seus 3 álbuns, apesar de ter bastante sucesso depois da sua morte. Vamos aqui ouvir Pink Moon, do mesmo álbum que ouvimos agora, mas agora com outra música. Esta chama-se mesmo Pink Moon. Vamos ouvi-la. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, and I get you all on the Pink Moon. Yes, Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, and I get you on. It's a Pink Moon. Foi a música de Nick Drake. Vamos agora ouvir uma das suas influências e que, imagine-se, é o artista que faz o intro do nosso programa. Chama-se Bert Jancke. Vamos ouvir uma música do mesmo álbum, da música que dá intro ao nosso Alto Mar, ao programa que estão a ouvir. Esta vai se chamar Osprey. É de um álbum que todas as músicas têm nomes de aves. Esta chama-se Osprey, que traduzida é qualquer coisa como águia pesqueira. Vamos ouvir esta Osprey. E era uma das maiores influências de Nick Drake que ouvimos anteriormente. Thank you. Em música de Beres Yanko, o senhor que dá genérico a este programa, seríamos grandes amigos se ele ainda fosse vivo. Vamos até 97 ouvir Nick Cave, o seu 10º álbum e talvez o mais aclamado, da Boatman's Call. Vamos ouvir a música People Ain't No Good. Na altura representava uma mudança de estilo de Nick Cave, que clareava um pouco o post-punk e fazia músicas mais calmas e baseadas no piano, como esta. Vamos ouvir People Ain't No Good. Até já. People just ain't no good. A thing that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Under blossom we made our vows. All the blossoms come sailing down. Through the streets and through the playground, the sun would stream on the sheets, woken by the morning bird. We'd buy the Sunday newspapers and never read a single. But that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People ain't no good. People ain't no good. People ain't no good. People ain't. Música de Nick Cave, e como não queremos despedir-nos já desta voz, vamos até 2016 ouvir o seu álbum mais recente, que mesmo assim data de há 2 anos. Vamos ouvir a música Jesus Alone, de Nick Cave. Esta bem mais sombria do que a que ouvimos anteriormente. E na minha opinião, este álbum está qualquer coisa. Chama-se Skeleton Tree, foi lançado em 2016. E Nick Cave aqui expõe bem o seu lado mais sombrio. Vamos ouvir esta Jesus Alone. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mother. All beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am called. You're a young man waking covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy flickering in the gloom. You're a drug addict lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With the voice I am calling you. With my voice I am calling you. With my voice I am calling. Música de Nick Cave, um dos pesos pesados musicais que ouvimos nesta madrugada. Carreira interessantíssima, embora isso já não seja segredo para ninguém. Vamos agora ouvir Maisie Starr, de uma voz inconfundível no masculino para outra, mas no feminino. Vamos ouvir a voz de Hope Sandoval aqui em Maisie Starr e na música Blue Light. Esta lançada em 93... no álbum com mais sucesso dos Maisie Starr, chamava-se So Tonight That I Might See. Hope Sandoval, entretanto, tem uma banda a solo que até já ouvimos aqui em Alto Mar e que com certeza vai voltar a fazer aparições. Esta voz é única. Vamos ouvir. Yeah. Vamos agora ouvir música dos Destroyer. Esta chama-se Savage Night at the Opera. Até já. Foram os Destroyer e estamos mesmo a acabar a emissão. Vamos encontrar na costa a mesma música com que começamos a emissão. Começamos com a Ballad of Big Nothing de Elliott Smith e não fosse insistir um cover ótimo feito por, ainda por cima, Julian Baker, uma das vocalistas que eu mais admiro atualmente, um cover dessa mesma música, Ballad of Big Nothing. Foi originalmente lançada em Either Heart, de Elliott Smith, e aqui reinterpretada num álbum de tributo ao artista, aqui tocado e cantado pela voz de Julian Baker. Vamos ouvir Ballad of Big Nothing, vai ser a última do programa para a semana. Estamos cá de novo, apareçam também para mais viagens por alto mar. Vamos ouvir esta Ballad of Big Nothing. E até para a semana. Estamos cá de novo, vocês venham também. Até lá.